tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. ouvir Ouro e Platina. Jitterbug out in the scrap land, and they shimmy. Latina. Yeah, we got the feeling now. We got the feeling now. Shut up, Al Green. Oh boy, that'll. All right, man. God damn. Time. sucessos de ouro e platina. É aqui na Antena Web. É aqui na Antena Web. The time. gostou da música que ouviu, pois a que vem a seguir é ainda melhor. Just hold on tight.